Ouça agora na Antena Web Caligrafia dos Poetas. A seguir, não perca mais uma edição de Fala Coração. Caligrafia dos Poetas, com Sofia Corte Real. Acordar tarde. Tocas as flores murchas que alguém te ofereceu, quando o rio parou de correr e a noite foi tão luminosa quanto a mota que falhou a curva e o serviço postal não funcionou no dia seguinte. Procuras ávido aquilo que o mar não devorou e passas a língua na cola dos selos lambidos por assassinos e a tua mão segurando a faca cujo gume possui a fatalidade do sangue contaminado dos amantes ocasionais. Nada a fazer. Irás sozinho vida dentro, os braços estendidos como se entrasses na água e o corpo num arco de pedra tenso, simulando a casa onde me abrigo do mortal brilho do meio-dia. Alberto escreveu sobre a amizade, o desaparecimento, a fuga, a pureza e a impureza, o excesso e a simplicidade da vida. Alberto é o pseudónimo de Alberto Tavares, poeta português que nasceu em 1948, em Coimbra, no seio de uma família extremamente conservadora da alta burguesia. Viveu em Sines durante a infância e a adolescência e, como queria ser pintor, foi estudar pintura para Bruxelas aos 19 anos. No entanto, quando acabou o curso, decidiu dedicar-se exclusivamente à escrita e regressou a Portugal em 1974. Alberto é autor de uma vasta obra poética que retomou a herança surrealista em que o real e o imaginário se fundem. O medo tornou-se no trabalho mais importante de toda a obra de Alberto e foi publicado pela primeira vez em 1987 e distinguido com o prémio Pen Club da Poesia em 1988. Alberto morreu em 1997, aos 49 anos, e deixou textos incompletos para uma ópera, para um livro de fotografia sobre Portugal e uma falsa autobiografia, como o próprio autor intitulava. Há de flutuar uma cidade. Há de flutuar uma cidade no crepúsculo da vida, pensava eu. Como seriam felizes as mulheres à beira-mar debruçadas para a luz caiada, remendando o pano das velas, espiando o mar e a longitude do amor embarcado. Por vezes uma gaivota pousava nas águas, outras era o sol que cegava, e um dardo de sangue alastrava pelo linho da noite, os dias lentíssimos, sem ninguém. E nunca me disseram o nome daquele oceano. Esperei sentada à porta. Dantes escrevia cartas, punha-me a olhar a risca do mar ao fundo da rua. Assim envelheci, acreditando que algum homem ao passar se espantasse com a minha solidão. Anos mais tarde, recordo agora, cresceu-me uma pérola no coração, mas estou só, muito só, não tenho a quem a deixar. Um dia houve que nunca mais avistei cidades crepusculares, e os barcos deixaram de fazer escala à minha porta. Inclino-me de novo para o pano deste século. Recomeço a bordar ou a dormir, tanto faz. Sempre tive dúvidas que alguma vez me visite a felicidade.